3170, vai atingir o 050. 3170, desça 2000 pés, autorizada final do IADS Expoy para a pista 10, ajuste 1013, reporte localizador. 2000, autorizado ILS X-Ray para o 10, vai reportar com o localizador, 3170. Localizador, 3520. 3520, chama a torre 118, décima 9, com pouso. 295, até um pouquinho. Siga. Prossiga, Mackinja. Autorizado, Mr. Boxing no time. Bom dia, sem identificação, desceu nível 050, silêncio, chegada amarela. Bom dia, 050, chegada amarela, 8 746, solo aos 411, direita, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. 41 direita na Alfa, reporte antes da Juliette, 3740. 3520, cheque trem 120 graus, 7 nós, livre pouso no 0. Tá bacana, travado, livre pouso no 0, tá? 3520. Botango Lima, aqui no Bravo, bom dia, sua identificação, mantém o nível 1-0, vigilância, previsto chegada a maré, foi na proa de maré, reposta descida. Juliette, 6746. 6746. Só um instante para prosseguir o táxi. Devido a um reboque da aeronave da TAM, que já iniciou, deve iniciar o táxi até o portão 2. O Mike Alpha India, 2. Na escuta. Okay, por gentileza, agilize o reboque. Positivo. GLS, o TAM 3170. 3170, chame a torre 11895. Torre 1895, grado, boa noite. Autorizado para o editar, Lima Quilo Bravo. Zero, solo os 44, direita, via Alfa, reporte no Estrela Juliette. Direita, Alfa, vai informar que está direto, já está em Torre Salvador, boa noite, eu tenho 3170, estabilizado ICS, baixou Chico. 3170, vento 1140 graus. Meia dúzia. O ajuste no 013 sem livre pouso no zero. Pouso no zero, tá 3170. Confirme. Ok, a transmissão está muito ruim. O Web, poderia repetir? O reporte está parado lá. Ele já iniciou o táxi. O portão dele é o portão 02. Controle para descida, Lima Kilo autorizado chegada a mar e desça a 3.000 pés, ajuste de altímetro 1013. 3.000 com ajuste padrão, Lima Kilo. Restrições, ajuste 1013. 2.013, 8.90. Zero, solo altos 48, livre à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita via Alfa, antes da Juliette, tá 3170. Web 6746, após o reboque da TAM, Juliette, portão 11. Após o da Juliette, 11, 6746. 3520, segue Web, portão 4. 170, ingresso Juliette, posição 612. Ingresso Juliette, 612, teste 3170. Oito no meio, autorizada final do ILS Spray, reporte estabilizado, localizador. Tomarei, oito no meio. Lima Kilo Bravo, desça 2000, autorizada final do ILS, reporte estabilizado, localizador. Desça 2000, autorizado final do ILS, toma localizador, Lima Kilo Bravo. Alô, Mike, Alfa Índia, parqueado na posição número 2, bom dia, obrigado. dando gol 18 no meio. 18 no meio, complete, chame a torre, 11895, bom pouso. Frequência 118? 95. 95, já. Torre, boa noite, o gol 18 no meio. Boa noite, reporte externo, baixado travado, 18 no meio. Fomaré. Passando externo, baixado travado, gol no 8 no meio. Livre pouso, pista no 0, 120 graus, 7 9. Tá ligo o pouso na 10, no 8 no meio. Solão 00, direita, ataque de via Alfa, reporte da Juliette. Direita Alfa, reporte da Juliette. Gol no 8 também. localizador Lima Quilo Bravo. Chame Torre 1895 Lomboso, Lima Quilo Bravo. Obrigado, bom dia. Torre Lima Quilo Bravo. Siga, Quilo Bravo. No curso localizador não se escuta e pretende, após a passagem do externo, modificar e base pela direita da pista 17. Resposta para o cancelamento, Quilo Bravo. Quilo Bravo. Externo baixou e travou, já presente, modifica e solicita base pela direita 17, Lima Quilo Bravo. Ok, cancela 04, base pela direita, já tem livre pouso, pista 17, 120 graus, 80. Bravo ao 07. O hangar de estacionamento é à sua esquerda, pode sim? Sua esquerda, então, frequência livre.